Vamos ao Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, porque ele é a salvação do Brasil e da humanidade. É, mas como? Tem muita gente no mundo, ô Paiva, que nem sabe que Jesus existe. Mas muita gente não sabe que Jesus existe. E sem saber que Jesus existe, cumpre a sua lei de amor. Porque todos os missionários mandados à terra, que criaram religiões, trouxeram ideologias, renovações sociais, vieram amando de Jesus. É evidente que chegando à terra é um véu tremendo que obumbra a inteligência das criaturas. Muitas vezes os missionários não cumprem conforme o prometido, mas sempre fazem alguma coisa. O que vai julgar a humanidade é a lei de Deus. Foi o que Jesus trouxe da maneira mais elevada possível, porque Jesus ofereceu às criaturas terrenas a lei do amor, e Deus é amor. Evangelho de Jesus, segundo São João. Aquele mesmo João que recebeu o Apocalipse de autoria de Jesus. Capítulo 10, versículos de 22 a 30. Celebrava-se então em Jerusalém a festa da dedicação judaica. Era inverno. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Rodearam-no e lhe perguntaram: Mestre, até quando nos deixarás na dúvida? Se és o Cristo, dize-o abertamente. Respondeu-lhes Jesus: Eu vos tenho dito, mas vós não credes. Entretanto, as obras que faço, em nome do meu Pai, essas dão testemunho de mim. Vejam o valor das obras, até para o próprio Jesus. Pois foi ele mesmo quem disse: quando voltar com seus santos anjos, dará a cada um de acordo com as obras de cada um. Assim como as obras que Jesus fazia em nome do Pai deram testemunho dele, e Jesus é a maior potência do planeta Terra, da mesma forma as nossas obras darão testemunho de nós na hora do julgamento final que vem aí. Você pode achar engraçado, o que eu posso fazer? Mas eu estou aqui para te avisar, meu irmão, para avisar a você, minha irmã, os tempos chegaram. E cada um será julgado de acordo com as próprias obras de cada um. Portanto, não me venho com aquela conversa de que, ah, mas fulano de tal fala mal de mim. Aquela cicraninha ali fala mal de mim. O que é que tem isso? Nós já apresentamos aqui o nosso modo de ver as coisas. Se as acusações são falsas, quantos pontos de iluminação espiritual você ganhará? Afinal de contas, você está sendo caluniado, está sendo infamado, ou infamado, ou caluniado. É mentira! Então, pontos de luz você ganha na sua evolução espiritual. Agora, se as acusações são verdadeiras, o que é que você tem que fazer? Meu irmão, você, minha irmã, nós temos que nos corrigir. Ninguém pode fazer mal a quem quer que seja. Ninguém. Para os que têm iniciação espiritual, esta é uma verdade alvar. Mas Jesus prossegue dizendo que ele deu testemunho dele para aqueles irmãos impenitentes. Só que eles não quiseram crer. Vós, porém, não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. E eu lhes dou a vida eterna e elas nunca perecerão e ninguém as arrebatará de mim. Meu Pai, que me deu essas ovelhas, é maior do que tudo, e ninguém pode arrebatar coisa alguma da mão de meu Pai. Isso me lembra certa ocasião em que eu estava em Campinas visitando aquele órgão maravilhoso da Legião da Boa Vontade, no trabalho de promoção humana e social, e a Igreja da Religião de Deus, que promove espiritualmente as criaturas, que na LBV nós fazemos assim. Vocês se lembram daquela palavra de Rui Barbosa? Há criaturas que plantam o pé de couve para alimentação imediata, não é assim? Há outras que plantam o carvalho que vai servir às gerações. A LBV planta a couve e alimenta as criaturas imediatamente. Afora o conforto espiritual que ela dá. A religião de Deus planta o carvalho para as gerações. Diz Jesus então, meu Pai, que me deu essas ovelhas, é maior do que tudo. E ninguém pode arrebatar coisa alguma da mão de meu Pai. Então eu estava lá quando eu tive essa intuição. Só podia ser do velho Zarur, porque ninguém morre. E aquela voz me disse, Paiva, aquilo que é de Deus, a religião de Deus, ninguém tira. E Jesus completa, eu e o Pai somos um. Puxa, Jesus evoluiu até esse ponto. Dizer, eu e o Pai somos um. Daí eu tenho explicado a questão do filho unigênito, que deixa tanta gente enraivecida. Então, para que isso? Jesus teve privilégio. Ele é filho unigênito do Pai, então nós não somos. A gente não é nada disso. A explicação está aqui, clara. Quando ele diz, eu e o Pai somos um, significa que ele evoluiu tanto, se integrou no Pai, a ponto de merecer os privilégios do Pai, as condições excepcionais do Pai. O primeiro passo para alcançar essa unigenitura de filho com o Pai, nós damos, na hora em que nos integramos no novo mandamento, e num passo mais adiantado, em virtude do novo mandamento, nós começamos a nos integrar no dia do Senhor. E em espaço e tempo divinos. Aí nos tornaremos espaço e tempo de Deus. E seremos a própria profecia. Está no Apocalipse. O testemunho de Jesus Cristo é o espírito de profecia. O que é que nós queremos mais, além desse testemunho de Jesus Cristo? Portanto, o Apocalipse de Jesus para os simples de coração é um dos livros mais importantes da humanidade. Ele veio com a mensagem para todo sempre. Você deve ter essa coleção. Você vai descobrir a riqueza que você tem dentro de si mesmo, ou dentro de si mesma, sem dificuldade, porque a linguagem está bem simples. Porque nós estamos trazendo uma coisa que é nova. As criaturas de Deus se interessam para ler. É hora de se fazer alguma coisa, porque Jesus está chegando. E vão ficar o feijão e arroz a vida inteira? Vejam a religião de Deus, que está proclamando claramente que Jesus vem. Ele falou há 2 milênios que viria. Não, mas ele vem na salvação dentro das criaturas. Está bem. Mas ele não é mentiroso. Ele deixou bem claro que viria sobre as nuvens com seus santos e anjos. Mas o William Miller disse isso, marcou data. Mas ele prestou também um grande serviço à humanidade. Que atacou um ponto de que muita gente foge por covardia. Dá a impressão até que não querem que Jesus volte. Mas aqueles que amam Jesus estão no catolicismo, no espiritismo, no protestantismo. São irmãos nossos que precisam ser respeitados. Esses anseiam a vinda do Mestre. E eu vou mostrar a vocês que todas as crenças esperam alguma coisa. Os budistas esperam o Senhor Maitreya. O próprio Buda dizia, a tradição fala nisso. 2.500 anos depois, a lei búdica terminaria, viria o Senhor Maitreya. E vem, como eu cheguei aqui no microfone e nesse livro, e disse que o Apocalipse está em todos os livros sagrados da humanidade. E até disse, quem tiver a comprovação disso, porque eu sei, está no Mahabharata, eu conheço a palavra do Hermes Trismegisto, eu já publiquei a palavra a respeito do fim dos tempos. Mas eu tenho que administrar a LBV, conduzir a religião de Deus, uma porção de coisas. Vamos lá, vamos juntar. Quem souber de alguma coisa, traz aqui. Porque seu trabalho é ecumênico. E dei a partida. Banquei o armador nessa jogada. Para que todo mundo faça gol por aí. Os tempos chegaram. Ninguém vai impedir que as profecias se cumpram. Mas você está pregando o amor, está enraivecido? Eu nunca estou enraivecido. Senão já teria morrido. Mas tem que sacudir as consciências. Tem que ir ao coração das criaturas. E a palavra doce já amargou a vida de muita gente. Talvez a palavra amarga venha a adocicar as vidas. Porque veja os profetas no Velho Testamento. Eles eram acres. No entanto, eram os profetas. E Balaão e outros bichos vim com aquela conversinha, etc, etc, iam derrotando as criaturas. Há muitas palavras doces que são amargosas e muitas palavras acres que para as almas são dulcíssimas. Thank you. da grande Babilônia cair, e a fumaça do tormento sumir, brilhará entre nós uma luz, é Jesus com os arus.